Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então sejam bem-vindos para esta Santa Missa que vamos celebrar em todas as intenções que nós já apresentamos no Terço da Misericórdia, como também mais intenções que nós temos para esta missa. Em ação de graças pelo aniversário de Beatriz Monteiro Pamplona, pelo aniversário de Demerval José Manhães Vila, em ação de graças a Jesus Misericórdia Nossa Senhora de Fátima, por Mariana da Silva Moraes e Maria das Dores, ao Sagrado Coração de Jesus, pela saúde de Maria Inês e Antônio Vitor, pela saúde de Dora Dantas Carrão, pela Gilberto e Vera Pena em Saúde, pelo Eurípides Pereira da Silva Francisco, pela recuperação de saúde de Macali Pereira de Souza, pela recuperação do Roberto e todos os doentes da nossa comunidade paroquial, pelos falecidos Lucas Frederico, Durval de Souza Vila, Maria das Dores Manhães, Estela Manhães, Antônio Moraes, Emílio da Silva Pinto, Yuri Garcia, Vicente Vitalino dos Santos, Teresa Monteiro Vitalino, também por todas as famílias que recebem a visita das capelas de Jesus Misericordioso. Hoje de manhã, aqui na igreja, estava refletindo sobre o que Jesus quer de nós aqui neste santuário. Para que nós temos esse santuário? O que Ele quer que nós levemos para o mundo? Aquilo que Ele pediu a Faustina, fala para o mundo inteiro da minha infinita misericórdia, do meu amor. Vocês sabem perfeitamente que quando alguém se apaixona, quando alguém ama, não para de falar da pessoa que ama. E quantas vezes, até pode ser de um bichinho, né, que vai falar, as pessoas idosas se apegam aos seus netinhos, então até cansar que conta para todo mundo como esse netinho, essa netinha mais lindo do mundo. E assim, quando amamos, nós não paramos de falar, e do amor misericordioso de Jesus nós falamos, dizemos que tanto faz quando alguém dos vizinhos não abre coração de Jesus, não abre coração para Jesus, para a misericórdia. São Vicente Palotti repetia tantas vezes: se nós temos dever de amar ao próximo, quanto mais que devemos nos responsabilizar pela sua salvação eterna. Peçamos então perdão por todas as vezes quando nos omitimos no testemunho deste amor misericordioso. Misericórdia, Senhor, misericórdia. todos nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Nesta oração vamos incluir também nossas intenções particulares. Eu, de modo especial, também quero lembrar meu pai, que nasceu exatamente no dia 27 de abril de 1913. Oremos. Deus, a quem devemos a liberdade e salvação, paz, e que possamos viver por vossa graça e encontrar-nos em vós a felicidade eterna. Pois nos remistes como o sangue do vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, tendo chegado a Antioquia da Pisídia, Paulo disse na sinagoga: Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram a Jesus e, ao condená-lo, cumpriram as profecias que se leem todos os sábados. Embora não encontrassem nenhum motivo para a sua condenação, pediram a Pilatos que fosse morto. Depois de realizarem tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e, durante muitos dias, ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde a Galiléia até Jerusalém. Agora, eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Por isso, nós vos anunciamos este evangelho, a promessa que Deus fez aos antepassados. Ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus. Como está escrito no Salmo 2, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Palavra do Senhor. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. O decreto do Senhor promulgarei, foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Todos e as nações. és meu filho. Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o evangelho que acabamos de ler é um evangelho que se lê, é um predileto, o mais escolhido para celebrações de sepultamento das pessoas, onde Jesus garante que ele vai para preparar um lugar para cada um de nós. Mas também não somente nesse sentido que nós queremos refletir. Vejam, Jesus diz que ele é o caminho que conduz ao Pai. A verdade que devemos professar é a vida que ele nos dá. E não tem outra vida, não tem outra salvação, não tem outro salvador. Como que isso é importante nos dias de hoje? Vejam, nesses dias nós tivemos aqui na quarta-feira, anteontem, a visita dos reitores de santuários do estado de Minas Gerais, do Espírito Santo e daqui do Rio de Janeiro. Inclusive, um dos bispos eméritos, bispo de Colatina, que também, como aposentado, ele se dedicou a cuidar um santuário de Nossa Senhora de Saúde lá no Espírito Santo. Depois das visitas nos santuários aqui do Rio de Janeiro, quase todos que visitamos, terminando lá no Corcovado, fomos recebidos por Dom Orani, onde se interessou por cada um dos santuários e dos trabalhos que se realizam. E ofereceu para nós um presente, mesmo que quem era aniversariante da sagração episcopal era ele, mas recebemos, entre eles, um livro, As Conversões à Igreja Católica. São 50 testemunhos das conversões. E uma coisa interessante, num desses testemunhos que eu li, aliás, logo o primeiro, fala de uma senhora, nem vou pronunciar o nome porque é inglês e não quero deturpar o nome, sobrenome é Johnson, que era muito atuante nas clínicas de aborto, na organização, e levaram como quase para os milhões de abortos para serem realizados. E defendiam com toda a força de que cada mulher tem direito para fazer isso. E uma vez ela foi chamada para ajudar para fazer um aborto, ela viu que aquela criança de 13 semanas, como se defendia diante do médico que lá no seio da mãe tentava despedaçar o seu corpo. Quando ela viu isso no telão, ela ficou toda assim emocionada, nem conseguia dormir, pensava nisso. Para encurtar a história, abandonou isso, se tornou uma grande defensora da vida. E mais ainda, o que me impressionou, ela fazia parte de uma igreja protestante que defendia os abortos. Veja quanta gente, até dizendo que segue Jesus, a igreja ainda vai ser sem misericórdia para uma vida no seio materno. Próprio Edir Macedo, nem se pode chamar de bispo porque isso é ofensivo, ele afirmando, aliás, quando começou a afirmar isso, deixaram de persegui-lo, dizendo que aborto é uma coisa boa, porque não se deixa de nascer tantas crianças que depois seriam os bandidos. A mãe dele, ele diz, não me lembro que fez, parece que 15 ou 16 de abortos, e ele afirmava que estava no céu. Olha como que alguém pode chegar até essa situação. E mais ainda, usando o nome de Deus, abusando da misericórdia de Deus. Como que alguém pode fazer isso? E veja, nas igrejas que se dizem cristãs, Por isso, esta Johnson, depois da sua conversão, depois de perceber o que é a vida, e mais ainda perceber que a igreja dela apoiava disso, e ela se converteu para ser uma católica fervorosa. Olha, Jesus é que nos diz que Ele é a vida. E nós temos que defender a vida. Agora tem caso daquela criança que querem que sejam desligados os aparelhos para ela morrer. Não é só um caso desta criança, mas aqui é uma briga pelos valores da vida humana. Porque quantas vidas que se matam, quantas vidas que se desrespeitam. Mas aqui uma luta, podemos dizer, simbólica, pelo respeito à vida desde a sua concepção até a morte natural. E Jesus nos dá aqui certeza que quem caminhar pelo caminho que é Ele, que é caminho da vida, é caminho da verdade, que seguindo esse caminho, Ele estará na casa do Pai e para todos que Ele vai preparar um lugar. E aqui, como que nós devemos fazer algo mais ainda para testemunharmos esta misericórdia de Deus? Quem sabe falar, fale. Quem sabe escrever, escreva. Quem sabe fazer protestos, protesta ou divulga. Protesta contra todo tipo de falta de misericórdia, de amor. Olha, vejam, São Paulo, depois da conversão, ele não parou mais. Ele podia ficar, eu aceitei Jesus, é tão maravilhoso, eu fico feliz. Não, ele não parou mais. Andava de um lugar para outro, e aonde pregava com toda a convicção. E vejam, ele dizendo sempre, nós somos testemunhas disso. Então, ele quer ser testemunha da ressurreição de Jesus em todo lugar, mesmo que foi perseguido, foi flagelado, foi apedrejado, naufragou no mar. Aliás, nada conseguia parar esse entusiasmo dele. Mas ele ia para frente. Assim que a igreja crescia. E nós, até tantas vezes eu estou pensando, quantas vezes recorremos à divina misericórdia para Deus tirar todas as dificuldades da nossa vida, para ficarmos mais acomodados, em vez de nós assumirmos esta luta para testemunhar a ressurreição de Jesus. Quantas vezes dizem, não me preocupo com os outros, cada um se preocupe consigo mesmo. Não é isso que Jesus quer de nós. Ele quer que a sua misericórdia seja levada para todos. Que este tempo da misericórdia é curto. Eu me pergunto a mim mesmo, como padre, que eu devia fazer mais. Mas o que nós podemos fazer a mais? Precisamos aproveitar todas as oportunidades de conversas para, nessas conversas, levar testemunho da misericórdia de Deus. Tanta gente seguindo os caminhos errados, tanta gente se iludindo com as doutrinas falsas, enquanto a verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que concede esta vitória para todos nós. E mais ainda esta afirmação que Ele vai preparando o lugar para cada um que o seguir. E na casa do Pai há muitas moradas e todos podem chegar lá. Por isso, hoje, eu gostaria que cada um de nós refletisse sobre isso. Mais ainda, também, como nós lemos este testemunho de Santa Faustina quando ela trabalhava na cozinha, como que Jesus mostra o carinho para ela. Ela que tinha dificuldades para fazer este serviço, Ele diz: eu vou te ajudar. A partir de hoje você não vai sentir dificuldades. Aparecem aquelas rosas lindas naquela panela. Mas isso é uma coisa, podemos dizer, até simbólica para cada um de nós, que o serviço mais pesado pode ser transformado nestas lindas rosas de amor para nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, ao participar aqui nesta Santa Missa, pensemos, rezemos, meditemos sobre a nossa missão para anunciar esse amor misericordioso de Jesus pelos lugares que nós passamos. Quem sabe, ainda hoje, você vai ter oportunidade para conversar com alguém e para testemunhar a misericórdia de Jesus. Ou amanhã, ou neste fim de semana, nós teremos aqui encontro de adolescentes com Cristo. A oportunidade para tantos adolescentes se encontrarem com nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, com esta confiança e este amor, vamos nos colocar na presença do Senhor para que Ele nos ajude a divulgar e testemunhar seu amor misericordioso. Passamos nossas preces, nossos pedidos. Temos tantas intenções no dia de hoje, mas em primeiro lugar, Senhor Jesus, nós te agradecemos por todas as graças e misericórdia derramadas sobre nós e a humanidade inteira. Ajudai-nos para que sejamos as testemunhas em todo lugar por onde passarmos. Nós vos pedimos, Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Diante dos problemas de tantas doenças, tantos doentes que nós temos, tantos problemas que nós passamos em nossas vidas, nós nos colocamos diante de Senhor e dizemos: Jesus, eu confio em vós. Lembrando todos os nossos falecidos, cujos nomes ouvimos no início da missa. Eu hoje incluo também meu pai Stanislau, que faria aniversário nesse dia. E todos aqueles que já partiram desta vida, para que todos tenham participação da glória do Senhor. Rezemos. Jesus, eu confio em vós. Diante das dificuldades e quando não sabemos o que fazer, pedimos a sua iluminação, Senhor, a coragem, a força do Espírito Santo, para que não desperdicemos nenhuma oportunidade para falar da tua misericórdia. Por isso nós os pedimos. Jesus, eu confio em vós. E rezamos todos juntos. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Canto do ofertório. Junto com o vinho, com que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com bondade as oferendas da vossa família e concedei-nos com o auxílio da vossa proteção, sem perder o que nos destes, alcançarmos os bens eternos. Por Cristo Senhor nosso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos cantando a uma só voz. Santo, santo, santo, Ele está aqui, o Senhor é santo, eu posso proclamam vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. A Ele toda honra, toda glória e louvor. Santo, santo, santo, Ele está. Senhor é santo, eu posso sentir. Santo, santo, santo, Ele está aqui. O Senhor é santo, eu posso. Oração Eucarística terceira. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criaste proclama vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Senhor, Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna como os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santa Zita, Vicente Palotti, Faustina, João Paulo II e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, Papa Francisco, o nosso Bispo Orani, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partirão desta vida. Lucas, Durval, Maria das Dores, Estela, Antônio, Emílio, Yuri, Vicente, Teresa e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, como Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.

conduzes a uma fé e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levarás. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus misericordioso, nós confiamos em vós. Senhor Jesus, nos agradecemos por este amor tão grande por nós, por ter se oferecido por cada um de nós, para nos garantir a vida eterna, para nos garantir vitória nas tentações, garantindo-nos o seu amor em todas as circunstâncias da nossa vida. Senhor, aumentai a nossa confiança, aumentai também nossas forças, para que não desperdicemos nenhuma chance para falar da tua misericórdia. Senhor, derramai suas bênçãos sobre cada um de nós e as nossas famílias. Amém. Dai-nos também saúde do corpo e da alma. Dai a vitória sobre todas as dificuldades de cada dia. Amém. Oremos. Guardai, ó Deus, no vosso constante amor aqueles que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, nos alegremos por sua ressurreição. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, querendo lembrar, né, quem, tem ainda pessoas que não pegaram, não levantaram sua revista, assinantes, né? E daqui a duas semanas, três semanas, vamos ter aqui uma solenidade para os palotinos, vamos comemorar 200 anos da ordenação sacerdotal de São Vicente Palotti. Por isso que a capa da revista tem o São Vicente Palotti. E a revista também é um dos meios para nos divulgarmos amor misericordioso. As capelinhas, quem que recebe a capela de Jesus em sua casa? Mas não são todos ainda não. Precisava todo. É isso mesmo, dona Mercedes. Tá. Então, que Jesus, né, nessas visitas, possa abençoar cada lar, cada família, né? Vamos então receber a bênção. E sempre quando tiver algum testemunho, há faz tempo que ninguém vem dar testemunho aqui das graças da misericórdia em sua vida. Precisamos testemunhar. E tanta gente que recebe essas graças e guarda para si mesmo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Olha, eu nem perguntei se tem algum aniversariante aqui. Não tem? Então, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Aleluia. Aleluia.